me apaixonar, perdi minha cabeça, amor. Fiz um charmezinho só pra te atiçar, queria mesmo era me entregar, me entregar. Quero tanto seu amor, quando eu vi foi love, me entreguei num love. Quero ser seu love, quero ter você até o amanhecer. Foi cena de amor.